Capítulo 6 do Mandarim, de José Maria Dessa de Queiroz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 6. Já a tarde declinava e o sol descia vermelho como um escudo de metal cadente quando chegámos a Tian Ho. As muralhas negras da vila erguem-se do lado do sul, ao pé de uma torrente que ruge entre as rochas. Para o nascente, a planície lívida e poeirenta estende-se até a um grupo escuro de colinas onde branqueja um vasto edifício, que é uma missão católica. E para além, para o extremo norte, são as eternas montanhas roxas da Mongólia, suspensas sempre no ar como nuvens. Alojámo-nos num barracão fétido, intitulado Estalagem da Consolação Terrestre. Foi-me reservado o quarto nobre, cabria sobre uma galeria fixada em estacas. Era ornado, estranhamente, de dragões de papel recortado, suspensos por cordéis do travejamento do teto. À menor aragem, aquela legião de monstros fabulosos oscilava em cadência, com um rumor seco de folhagem, como tomada de vida sobrenatural e grotesca. Antes que escurecesse, fui ver com Satão a vila, mas bem depressa fugi ao fedor abominável das vielas. Tudo se me figurou ser negro. Os casebres, o chão barrento, os enxurros, os cães famintos, a população objeta. Recolhi ao albergue, onde arreiros mongóis e crianças piolhosas me miravam com assombro. Toda esta gente me parece suspeita, Sato, disse eu, franzindo a testa. Tem vossa honra razão. É uma ralé, mas não há perigo. Eu matei antes de partirmos um galo negro e a deusa Kaonine deve estar contente. Pode vossa honra dormir ao abrigo dos maus espíritos. Quer vossa honra um chá? Traze, Sato. Bebido o chá, conversámos do grande plano. Na manhã seguinte, eu a levar a alegria à triste choupana da viúva de Tixin Fu, anunciando-lhe os milhões que lhe dava, depositados já em Pequim. Depois, de acordo com o mandarim governador, faríamos uma copiosa distribuição de arroz pela população. E à noite, iluminações, danças como numa gala pública. Que te parece, Sato? Nos lábios de vossa honra habita a sabedoria de Confúcio. Vai ser grande, vai ser grande. Como vinha cansado, bem cedo comecei a bocejar. E estirei-me sobre um estrado de tijolo aquecido que serve de leito nas estalagens da China, enrolado na minha peliça. Fiz o sinal da cruz e adormeci, pensando nos braços brancos da generala, nos seus olhos verdes de sereia. Era talvez já meia-noite, quando despertei a um rumor lento e surdo que envolvia o barracão, como de forte vento num arvoredo, ou uma maresia grossa batendo um pardão. Pela galeria aberta, o luar entrava no quarto, um luar triste do outono asiático, dando aos dragões suspensos do teto formas, semelhanças quiméricas. Ergui-me já nervoso quando um vulto, alto e inquieto, apareceu na faixa luminosa do luar. Sou eu, vossa honra, murmurou a voz apavorada de Sato. E logo, agachando-se ao pé de mim, contou-me num fluxo de palavras roucas a sua aflição. Enquanto eu dormia, espalhara-se pela vila com um estrangeiro, o diabo estrangeiro, chegara com bagagens carregadas de tesouros. Já desde o começo da noite, ele tinha entrevisto faces agudas de olho voraz rondando o barracão, como chacais impacientes, e ordenara logo aos coolies que entrincheirassem a porta com os carros das bagagens, formando em semicírculo à velha maneira tártara. Mas pouco a pouco, a malta crescera. Agora vinha de espreitar por um postigo. E era, em roda da estalagem, toda a população de Tian Ho, rosnando sinistramente. A deusa Kaonine não satisfizera com o sangue do galo preto. Além disso, ele vira à porta de um pagode uma cabra negra recuar. A noite seria de terrores. E a sua mulher, o osso do seu osso, que estava tão longe, em Pequim. E agora, Sato? Perguntei eu. Agora, vossa honra, agora... Calou-se, e a sua magra figura tremia, acaçapada como um cão que se arroja sob o açoite. Eu afastei o cobarde e adiantei-me para a galeria. Embaixo, o muro fronteiro, coberto de um alpendre, projetava uma funda sombra. Aí, com efeito, estava uma turba negra apinhada. Às vezes, uma figura rastejando adiantava-se no espaço alumiado, espreitava, farejava as carretas e, sentindo a lua sob a face, recuava vivamente, fundindo-se na escuridão. e como o teto do alpendre era baixo, faiscava um momento à luz algum ferro de lança inclinada. — Que querem vocês, canalha? — bradei eu em português. A esta voz estrangeira, um grunhido saiu da treva. Imediatamente uma pedra veio ao meu lado furar o papel encerado da gelosia. Depois, uma flecha se elevou, gravou-se por cima da minha cabeça num barrote. Desci rapidamente à cozinha da estalagem. Os meus coolies, acocorados sobre os calcanhares, batiam o queixo num terror. E os dois cossacos que me acompanhavam, impassíveis à lareira, cachimbavam com a sabre nu nos joelhos. O velho estalajeteiro de óculos, uma avó andrajosa que eu vira no pátio deitando ao ar um papagaio de papel, os arrieiros mongóis, as crianças piolhosas, esses tinham desaparecido. Só ficaram velho, bêbado de ópio, caído a um canto como um fardo. Fora, ouvia-se já a multidão vociferar. Interpelei então Sató, que quase desmaiava, arrimado a uma viga. Nós estávamos sem armas. Os dois cossacos, sós, não podiam repelir o assalto. Era necessário, pois, ir acordar o mandarim governador, revelar-lhe que eu era amigo de Kamilov, um conviva do príncipe Tong, intimá-lo a que viesse dispersar a turba, manter a lei santa da hospitalidade. Mas Sató confessou-me, numa voz débil como um sopro, que o governador, de certo, é quem estava dirigindo o assalto. Desde as autoridades até aos mendigos, a fama da minha riqueza, a legenda das carretas carregadas de ouro, inflamara todos os apetites. A prudência ordenava, como um mandamento santo, que abandonássemos parte dos tesouros, mulas, caixas de comestíveis. E ficar aqui, nesta aldeia maldita, sem camisas, sem dinheiro e sem mantimentos? Mas com a rica vida, vossa honra! Cedi. E ordenei a Sató que fosse propor à turba uma copiosa distribuição de sapeques, se ela consentisse em recolher aos seus casebres e respeitar em nós os hóspedes enviados por Buda. Sató subiu à sacada da galeria, a tremer, e rompeu logo a arengar à malta, bracejando, atirando as palavras com violência de um cão que ladra. Eu abrira já uma maleta, e ele passando cartuchos, sacos de sapeques, que ele arremessava aos punhados com um gesto de semeadora. Embaixo havia por momentos um tumulto furioso ao chover dos metais. Depois, um lento suspiro de gula satisfeita. E logo um silêncio, numa suspensão de quem espera mais. Mais! Murmurava Sató, voltando-se para mim ansioso. Eu, indignado, lá lhe davam outros cartuchos, marulos, molhos de moedas de meio real enfiados em cordéis. Já a maleta estava vazia, a turba rugia insaciada. Mais, vossa honra, suplicou Sató. Não tenho mais, criatura. O resto está em Pequim. Oh, Buda Santo, perdidos, perdidos, chamou Sató, abatendo sobre os joelhos. A populaça calada esperava ainda. De repente, uma ululação selvagem rasgou o ar. E eu senti aquela massa ávida arremessar-se sobre as carretas que defendiam a porta em semicírculo. Ao choque, todo o madeiramento da estalagem da Consolação Terrestre rangeu e oscilou. Corria à varanda. Embaixo, era um tropel desesperado em torno dos carros derrubados. Os machados reluziam caindo sobre a tampa dos caixotes. O couro das malas abria-se fendido à faca por mãos inumeráveis. No alpendre, os cossacos debatiam-se aos urros sob o cutelo. Apesar da lua, eu vi em roda do barracão errarem tochas numa dispersão de fagulhas. Um alarido rouco elevava-se, fazendo ao longe uivar os cães, e de todas as vielas desembocava, corria populaça, sombras ligeiras, agitando chussos e foices recurvas. Subitamente, na loja térrea, ouvi o tumulto da turba que a invadia pelas portas despedaçadas. De certo me procuravam, supondo que eu teria comigo o melhor do tesouro, pedras preciosas ou ouros. O terror desvairou-me. Corria uma grade de bambus para o lado do pátio. Demolia. Saltei sobre uma camada de mato grosso de um cheiro acre de imundícies. O meu pônei, preso a uma trave, relinchava, puxando furiosamente o cabresto. Arremessei-me sobre ele. Empolguei-lhe as crinas. Nesse momento, do portão da cozinha, arrombada, rompia uma horda com lanternas, lanças, num clamor de delírio. O pônei espantado salta um regueiro, uma flecha silva ao meu lado. Depois, um tijolo bate-me no ombro, outro nos rins, outro na anca do pônei, Outro mais grosso rasga-me a orelha. Agarrado desesperadamente às crinas, arquejando com a língua de fora, o sangue agotejado da orelha, vou despedido numa desfilada furiosa ao longo de uma lua negra. De repente vejo diante de mim a muralha, um bastião, a porta da vila fechada. Então, alucinado, sentindo atrás rugir a turba, abandonado de todo o socorro humano, precisei de Deus. Acreditei nele. Gritei-lhe que me salvasse. E o meu espírito ia tumultuosamente, arrebatando para lhe oferecer fragmentos de orações de salve rainhas que ainda me jaziam no fundo da memória. Voltei-me sobre a anca do potro. De uma esquina ao longe surgiu um fogacho de tochas. Era a corja. Larguei de golpe ao comprido da alta muralha que corria ao meu lado como uma vasta fita negra furiosamente desenrolada. De súbito avisto uma brecha, um boqueirão enriçado de galhos de sarças, e fora a planície que sob a lua parecia como uma vasta água dormente. Lancei-me para lá, desesperadamente, sacudido aos galões do potro, e muito tempo galopei no descampado. De repente, o pônei e eu rolámos com um baque surdo. Era uma lagoa. Entrou-me pela boca água pútrida e os pés enlaçaram-se nas raízes moles de nenúfares. Quando me ergui, me firmei no solo, vi o pônei correndo muito longe como uma sombra com os estribos ao vento. Então comecei a caminhar naquela solidão, enterrando-me nas terras lodosas, cortando através do mato espinhoso. O sangue da orelha ia-me pingando sobre o ombro. À frialdade agreste, o fato encharcado enxelava-me sobre a pele. E por vezes, na sombra, parecia-me ver luzir olhos de feras. Enfim, encontrei um recinto de pedras soltas onde jazia, sob um arbusto negro, um daqueles montes de esquifes amarelos que os chineses abandonam nos campos e onde apodrecem corpos. Abati-me sobre um caixão, prostrado, mas um cheiro abominável pesava no ar. E ao apoiar-me senti o viscoso de um líquido que escorria pelas fendas das tábuas. Quis fugir, mas os joelhos negavam-se, tremiam-me. E as árvores, rochas, ervas altas, todo o horizonte, começou a girar em torno de mim como um disco muito rápido. Faíscas sanguíneas vibravam-me diante dos olhos e senti-me como caindo de muito alto, devagar, à maneira de uma pena que desce. Quando recuperei a consciência, estava estirado num banco de pedra no pátio de um vasto edifício semelhante a um convento, que um alto silêncio envolvia. Dois padres lazaristas lavavam-me devagar a orelha. Um ar fresco circulava. A roldana de um poço rangia lentamente. Um sino tocava às matinas. Ergui os olhos. Avistei uma fachada branca com janelinhas gradeadas e uma cruz no topo. Então, vendo naquela paz de claustro católico como um recanto da pátria recuperada, o abrigo e a consolação, rolaram-me das pálpebras duas lágrimas mudas. Fim do capítulo 6.